E agora, amigo ouvinte, a famosa PRK-30 passa a apresentar... Alto! A hora da ginasta. Tendo ao microfone o conhecido ginastiquista Reinaldo Muniz Magalhães. Antes, porém, vamos dar a hora certa. Atenção... São precisamente 22 horas da noite, ou seja, 21h45. Neste magnífico horário é que a sua PRK-30 apresenta sempre a sua hora de ginástica. Isto é que é comodidade, não é agora às 6 da madrugada, senhor. Só é a hora da gente fazer ginástica. Às 9 horas da noite, sim, é uma hora em que todos já jantaram, já está tudo com a barriga cheia, com o pandulho abarrotado, o que facilita a indigestão. Aliás, feita como manda o figurino, a indigestão é fatal. E a pessoa dorme, que é uma beleza. E agora com a palavra, Muniz Magalhães, o mensageiro da saúde da Gamboa e de outros estados limítrofes. Meus ouvintes, muito bom dia. Antes de começar a nossa aula de ginástica, vamos ouvir o pensamento da noite. Plim! Água dura em pedra mole... Tanto fura até que bate. E é isso mesmo. A persistência é tudo na vida. Se você persistir e bater com a cabeça na pedra todo dia, ela acaba rachando a pedra. Leva tempo, mas racha. Leva tempo. Agora, meninos, meninas, senhoritas, rapazes, velhos, velhas, macóbrios e macóbrias. Todos opostos. Vamos trabalhar. Nós precisamos eugenizar a raça. Portanto, eugênios e eugênias de todo o Brasil, atenção! Vamos começar a nossa aula pelo exercício número 2.000.023. Veja a gravura na página 09. Prestem bem atenção à minha posição aí no mapa. Muito bem. Encostem agora, passando por cima da cabeça, as costas da mão direita, no calcanhar do pé esquerdo. Isso, assim, é muito fácil. Assim, faça a força que vai. Vamos ver agora o contrário. Encoste o calcanhar do pé direito na palma do cotovelo esquerdo. Isso, isso. Vejam como eu faço na gravura. A senhora aí, abra bem os braços. Não viu mandar, sua boba. Todos firmes, assim. Vamos ver agora num pé só, vamos marcar passos, num pé só. Um, dois, zero, três, com toda elegância, assim, assim, que beleza, muito bem, alto! Veja bem a minha posição aí no mapa. Este exercício chama-se de espichamento beiçal. Quando eu disser um, você vai espichar o beiço de cima até bem embaixo do queixo. Quando eu disser dois, o bicho de baixo aqui espicha até bater na testa. Isso tudo em movimentos bem certinhos, bem enriquimados. Vamos ver, maestro? Um, dois. Um, dois, um, dois. Bicho de cima no queixo, bicho de baixo na testa. Bicho de cima no queixo, bicho de baixo na testa, no queixo, na testa, na testa, no queixo, na testa. Alto! Muito bem, ótimo. Vamos respirar bem forte agora. Assim, assim. Você aí de calção de filó cor-de-rosa. Não respire de boca aberta. Respire só pelo nariz. O ar deve entrar pelo nariz, só pelo nariz. E pode ser pela boca, pelo ouvido, pelo nariz. Por todos os buraquinhos do corpo. Atenção! Antes de encerrar esta aula, eu quero lembrar mais uma vez que o Brasil precisa de homens fortes como nós. Se respirar, não me deixe. Há quase 2 anos que eu estou tomando remédio, não quer passar. Até porque é que o senhor não experimenta tomar uns banhos de água gelada? Não, meu amigo, água gelada não deve fazer bem para mim por causa do reumatismo. Ah, o senhor também sofre do reumatismo? Também, desde que eu apanhei aquela asma. Sim. Que eu fiquei sofrendo do coração, do fígado, do baço e do estômago. Só? Meu sistema nervoso também. Também? Também. O senhor está com tudo e não está à prosa, hein? Ah, eu, graças a Deus, sei ser modesto. E se não fosse essa dor de cabeça que me acompanha há mais de 6 anos, eu... Por que é que o senhor não experimenta tomar um chá de folha de zinco? É bom para dor de cabeça? Mas se é bom, não sei, mas não custa nada experimentar, não é? Bem, isso é verdade, eu vou experimentar. Boa noite, senhores ouvintes. Boa noite, meu amigo, conselheiro, médico, etc. Boa noite. Boa noite.